cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bom, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM de Boa Nova. Enfim, já várias pessoas me perguntaram sobre o porquê do Cá se fazem, cá se tocam. A verdade é que foi-nos sugerido na altura para ouvintes nossos. Há aqui uma ligação ao Cá se fazem, cá se pagam, mas a ideia de facto é incentivar que estamos aqui a divulgar a nossa música. Mas se temos este problema, podíamos ter outros muito. E a verdade é que seguramente há outro que gostaria hoje de aqui buscar. Bom filho, a casa torna. Ora, o que eu quero dizer com isto é que Almada não é provavelmente a nossa praia, mas a verdade é que o bom filho é alguém que esteve connosco numa altura que estávamos a 4 anos de ter iniciado este caso fazem caso toco, numa altura que já estamos a 13, praticamente 14 anos de ininterruptamente divulgar álbuns, mas nessa altura vamos a fazer uma divulgação de um disco com Seeky Your Truth. Por aqui vejam se já lá chego. É que estávamos na altura a falar com o Freddy Logs e é verdade que ele depois foi fazendo vários trabalhos e é agora com um disco que já está aí para venda, com este Overstand, que temos a oportunidade de uma vez estar mais com o Freddy Logs. Ora bem, Frederico, antes de mais, bem-vindo então aqui à Serra da Estrela, praticamente 8 anos depois. Ah, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Já estava em falha, portanto, parece-me que sim, não é? Já estava em falha, sabemos o que anda a fazer. Até porque, no que diz respeito à música, não foi estando parado. E o próprio Seek Your Truth, um álbum que falámos em berbe, ou seja, falámos na semana em que ele estava a sair, eis que teve uma exposição mediática que levou o nome de Freddy Logs muito para além das nossas fronteiras nacionais. Aliás, levou-o para o junto da sua componente reggae e veio entrar temas em coletâneas, onde estão nomes bem conhecidos deste género musical, e serve inclusive como capa de revista em revistas que não nacionais. Ora, isto tudo dá-nos aqui uma panóplia de muita coisa para falar sobre o que é que andou a fazer desde que não esteve aqui na Boa Nova. Sim. Antes de mais, esse Seek Your Truth foi o álbum mais marcante, portanto... Que veio apontar toda esta sua mediatização de Freddy Logs. Pois, foi assim a confirmação daquilo que é a minha banda ao vivo, da qualidade musical... Pronto, foi a primeira vez que eu tive assim uma exposição internacional e um reconhecimento, vá lá, geral, lá fora e cá dentro daquilo que é a minha qualidade musical. Pronto, foi um álbum muito feliz, uma série de boas coincidências, um estúdio ótimo, uma banda ótima e um período ótimo da minha vida e esse disco, pronto, foi de facto muito importante. Now run forever. Pois foi a turnê, né? Foi tocar muitos concertos com esse disco. E em 2012 lancei um outro disco que mostrou outras facetas minhas. Portanto, esse disco tem 3 canções totalmente acústicas, em que eu toco os instrumentos todos, e depois tem mais 2 ou 3 temas em vertente sound system, em que eu improviso em cima de instrumentais já feitos, e depois tem o formato da minha banda completa, tal como foi o álbum Seek Your Truth. Portanto, no fundo, o Root Station foi mostrar um bocadinho outras facetas que eu tenho. E pronto, estes anos foram passando, eu fui dando os concertos, fui entrando algumas compilações internacionais, pronto, fazendo parcerias com produtores e outros artistas. Sim, nós finalmente... fomos, nesse período, alguém foi falando de si. O DJ Neil Sasson, os Nigga Poison, enfim, de várias entrevistas que fomos aqui falando, fomos sempre sabendo o que é que o Freddy Logs andava a fazer. E de algum modo, quando começámos a perceber que estava aí para chegar este Overstand, até em pré-anunciação aos singles, tentámos saber de facto quem era a nova promotora e lá chegámos. Para além de que está hoje em dia também numa boa casa, com o Alan Vachier. Exato, exato. Eu tive aí agora uns 2 ou 3 anos sem estar com ele e voltei a trabalhar com ele. Já tinha trabalhado antes, durante 5 anos, e é um amigo e é um, o meu agente, não é? Uma pessoa de confiança, de quem eu gosto muito e que acredita muito no meu trabalho e que me deu a mão agora para este último disco, que pronto, que está cheio de surpresas e que estou muito, muito orgulhoso com este disco, o Overstand. Yeah, Roots People. Overstand, y'all. I'm gonna keep on moving. I'm gonna keep on fighting. I'm gonna keep on moving. Oh, you understand. I hope you understand. We must take a stand today. The trees are dying and people smiling, blind by the ugly vanity. I can just see my brother. They want to make us fly. How can you see my sister? We got to stay. E uma vez mais, até por causa há pouco de quem foi falando de si, aqui, e não podia deixar de ser, até porque o estilo musical aí se convida, como diz o projeto, o reggae, vem a juntar aqui mais um conjunto de pessoas para, enfim, verter aqui em disco a sua música. Desde logo, para quem está a ouvir o disco, Via Pavio e Your Your Voice vem buscar o Tranquilo. Ora, eu pergunto, quando está a criar, porque enfim, a despesa da criação da música é a sua, quando está a criar, de algum modo, vai logo intuindo quem são as pessoas que quer juntar a si para a gravação? Não, não. Para mim, pessoalmente, é sempre muito natural. Pronto, os temas que eu falo são sempre coisas muito... Eu tento que sejam intemporais, que sejam essenciais, no sentido de que sejam músicas que possam ter sido feitas há 20 anos atrás ou daqui a 20 anos continuem atuais. Então as músicas que eu faço, elas quase que vêm ter comigo. Portanto, os discos, eu vou criando as canções e depois começo a perceber a história que eu quero contar no disco. E depois há umas músicas que eu deixo de lado, fica para o futuro, ou ficam guardadas na gaveta, e outras que eu componho propositadamente para compor a história. No caso do Tranquilo, olhando para as canções que eu tinha, e esse Hear Your Voice, eu lembrei-me dele, pronto, porque além de ser um dos meus melhores amigos, adoro ele como MC, eu gosto muito de hip-hop, e gosto sempre, todos os meus discos têm qualquer coisa de hip-hop, uma participação, e ele é uma pessoa que tem uma visão muito parecida com a minha da vida, e que faz o hip-hop em português, não é? Então foi uma escolha natural, quer dizer, não foi uma coisa premeditada, mas na altura de começar a fechar o disco, lembrei-me dele e achei que fazia sentido. E é sempre assim, as participações que eu tenho tido têm sido muito naturais, têm sido pessoas que se identificam com a mensagem que está a ser passada. Portanto, não há nada a forçar. Portanto, não vou convidar uma pessoa porque fica mais giro ou mais bonito. Ou... Não, é sempre natural. Tenta pensar no diabo, tu cerras os dentes, calas com os dentes, não tens de levar. Não falas, não sei o que estás a sentir, mas se perdeste tempo e o momento passar, não te venhas queixar. Tens que te ouvir, é hora de agir, dizer o que sentes, mudar se preciso. Tens que enganar, não podes fugir, e se o tempo passar, Então abre os olhos, levanta a cabeça, dá corda aos sapatos, que o mundo é redondo. Não deixes que a vida te leia a sentença, não fiques calado. Não fiques parado. Que a casa leve e vou. Não fiques calado. Que a casa leve e vou. Não fiques parado. Fazendo na música até, enfim, ao Bring Up the Feeling de 2007, e que já lá vão 12 anos, não é? Praticamente a fazer 12 anos. É verdade que andou por enfim, mais pelo punk e de bandas bem conhecidas também aqui da Boa Nova. E onde foi experimentando músicas. De algum modo, o Ciclo de Truque, que há pouco falámos, foi o disco que disse: é necessariamente por aqui que eu quero seguir. É esta a minha vertente que me enche a alma. O reggae começou antes para mim. Eu comecei a primeira banda de reggae que eu fiz faz agora 20 anos. Uhum. Portanto, foi em 99. Foi a primeira vez que eu tentei fazer reggae e senti que era a minha música. Portanto, desde 99 que é isso que eu faço, é reggae. Mas pronto, quando me convidam, eu entrei num álbum de uma banda que é os Dalai Lume, por exemplo, que é punk rock, uhum, de Alvalade, amigos meus de infância, não fecho a porta, vou a muitos concertos de punk. O importante para mim é a mensagem. Pronto, para mim, pessoalmente, a minha forma de espalhar a minha mensagem, uhum, é com o reggae. Uhum. Mas há muitas bandas punks que acabam por ter uma mensagem parecida com a minha, e quando me identifico, estou aí para abraçar, e o importante é passar uma boa mensagem e ajudar as pessoas a serem mais livres, no fundo. Ao referir-se há pouco também ao hip-hop, é a pergunta que eu lhe faço. Até porque hoje em dia há vários temas de fusão, inclusive com o fado, não é? E com um sucesso, felizmente. Acha que o espartilho entre os vários estilos musicais está cada vez mais ténue? Cada vez é possível, desde que bem feito, cada vez é possível mais misturar sonoridades e chegar a continuar a chegar ao público com isso? Sim, é uma coisa que já dá bastantes anos para cá, tem acontecido. Eu penso que é uma tendência natural. Nós todos estamos cada vez mais misturados e influenciamos uns aos outros. E pronto, no meu caso, tenho uma paixão muito grande a tudo o que é de raiz africana, que nós chamamos o bass culture, que vem do blues, do soul, do funk. Quer dizer, o hip-hop nasceu do reggae. Há muitos estilos, no fundo, todos vimos do blues. Então, se a pessoa conhecer os grooves, como se criam as canções, é possível fazer uma grande mistura e ter um resultado maravilhoso. Portanto, é tudo uma questão de gosto. E como nós todos estamos misturados, eu vejo que é fácil, quer dizer, faz parte de nós. E quando nós vamos estilizar, quer dizer, eu gosto muito de hip-hop, ouço hip-hop, eu gosto muito de música rai, por exemplo, da Argélia. Tudo isso pode-se combinar muito bem, com o reggae, até com o fado, quer dizer, tudo se pode combinar, desde que nós tenhamos bom gosto, no fundo. Eu acredito nisso e vimos isso em todo o lado. Eu acho que hoje em dia até já deve ser difícil é ver uma coisa só puritana, só de um estilo. Acho que até a Ana Moura já faz um fado que já não é o fado tradicional. Quer dizer, né, as pessoas misturam-se e acho que é positivo. E para desde logo foi convidada quer por Prince, enfim, no lugar de Prince, quer por Rolling Stones, por aí vemos. Exatamente. Até onde poderão ir, até onde poderão ir as colaborações. E muito bem. How much I love you, Mary. We keep on fighting. We keep on spreading the word. Legalize it. Legalize it. Legalize it, legalize it, legalize it. I and I are gonna promote the healing of the nation. I wonder if you know now the healing of the nation. I love to share with my brothers the healing of the nation. We're smoking every day the healing of the nation. Legalize it, legalize it, legalize it. Babylon just cannot stop the healing of the nation. I bless all the planters of the healing of the nation. It's time for us to share the healing of the nation. Smoking Mary Jane, and Babylon is killing us with poison, selling the drugs in the pharmacy. Why do they make this to make us all insane? That's why, that's why, that's why I'm gonna keep on saying. Legalize it, legalize it, legalize it. Legalize it, legalize it, legalize it. Legalize it, legalize it, legalize it. Legalize it, legalize it, legalize it. I and I are gonna promote the healing of the nation. I wonder if you know now the healing of the nation. I love to share with my brothers, with my brothers, with my brothers, with my brothers. A esse propósito, e há pouco falámos da sua origem, não é? Portanto, Frederico Oliveira vem de Alvalade e consegue, há pouco falou da Alarum, mas depois falar de Censurados, os Cu de Judas, enfim, a Tara Perdida, enfim, bandas que efetivamente foram marcando. E agora, entanto, foi pelo reggae que veio a mostrar a sua música. E curiosamente, a propósito disso, já vai talvez mais de um ano quando tivemos acesso ao tema In This Time. Portanto, provavelmente ainda não havia pensamento para o Overstand, é isso que vamos saber, mas de algum modo já havia temas novos, o que fez com que, enquanto nós, Rádio Nova, procurássemos saber quando seria este álbum, mas também seguramente as pessoas que o vão seguindo também vão ficando atentas para o disco que há de vir. De algum modo, In This Time já é o prenúncio do Overstand, ou foi um tema que saiu isolado e que agora vem recuperar para o disco? Não, não, é exatamente isso. Portanto, o disco já estava em curso. Uhum. Eu comecei a gravar este disco sensivelmente há 4 anos atrás. Ele deu muito trabalho, foi o tempo necessário, porque nós também, com os discos a passar, temos uma necessidade de satisfação maior, quer dizer, de um grau de exigência diferente. Então fui fazendo tudo com muita calma. E quando lancei o In This Time, esse single, eu já sabia que eu ia fazer parte deste disco. E era dar um bocadinho a mostrar aos fãs, às pessoas que me acompanham, o que é que aí vinha. Pronto, e desde o lançamento do In This Time, passaram 2 anos. Quer dizer, foi em 2016. E pronto, depois fui fazendo o álbum, mas com muita calma, com muito cuidado. Este disco, pela primeira vez, os outros discos anteriores fui eu que os produzi todos. E este disco não, tem o contributo de 3 produtores diferentes e gravados em estúdios diferentes, uhum, em timings diferentes. Daí ter demorado um bocadinho até termos a qualidade que queríamos em termos de mistura, de masterização. E para quem está atento à música e percebe o que é gravar discos e fazer som, consegue ver a qualidade que está neste disco, que me deixa muito orgulhoso. E isso foi possível só com muita paciência e com muito trabalho e pronto, olha, foi o tempo que foi preciso para lançar o álbum todo, foi agora até 2018. Ser dividida conforme os temas tornou o disco mais difícil para si depois de compilar? Sem dúvida. Pronto, nomeadamente quando nós ouvimos um disco, pronto, há um trabalho que tem que ser feito, escolher o alinhamento, perceber qual é o melhor alinhamento para contar a história, para as pessoas ouvirem. Eu, os alinhamentos dos meus discos, eu tenho sempre muito cuidado com isso, portanto eles têm uma harmonia em termos de groove, em termos de mensagem. Então, para criar esse equilíbrio, tendo sido gravados em estúdios diferentes e com gostos de produtores diferentes, claro. Quando chega ao ponto de criarmos o álbum, tem uma dificuldade extra de misturar os sons uns com os outros e as pessoas ouvirem um tema a seguir ao outro e não ficarem a sentir, epá, isto foi gravado noutro sítio. Não, nós... Para criarmos a consistência do álbum inteiro, foi mais difícil, porque foi gravado em diferentes estúdios. Portanto, o trabalho de mistura foi a maior dificuldade deste disco. E estamos a falar de gostos internacionais, obviamente o Lynn This Time, o produtor é canadiano, de Matix, né? Portanto, são pessoas, né, de origens bastante diferentes. Podiam até ser amigos todos de Alvalade, mas não é o caso, né? E isso não. São backgrounds completamente diferentes, né? É verdade. E eu fiquei feliz com isso, porque antes também, por falta de tempo e muito por coisas que eu queria ter o controle, eu queria dar, ainda não tinha dado este passo de experimentar isto, de incluir outros produtores nos meus discos. E desta vez finalmente arrisquei. Epá, e gosto muito, porque dá uma frescura diferente. Dá uma frescura diferente ao disco. Yes, I feel so irate. Oh, I feel so irate. And this advice no one can take away from me. And I want to share with you, yeah. My roots, your roots, the roots. Sweet drag your roots. Percebe-se que um tema ou outro está youtubado, com imagem, é isso que as pessoas vão ouvir e cada vez são menos aqueles que procuram ouvir todo o álbum, como eu costumo dizer, de fio a pavio. Mas são os sinais dos tempos. Mas claro, o Frederico já passou por toda essa fase de aqueles que ouviam o disco e estavam à espera de um tema para ouvir o álbum todo, e hoje aqueles que ficam pelo efêmero. Um tema, dois eventualmente, desde que tenha componente de imagem associado, né? Desde que esteja youtubado. Ora, enquanto criador dos temas, como é que vive com esse fenómeno? Pois, isso é uma das coisas que dói a quem faz música, nomeadamente, pronto, quem é da minha geração, que vem do tempo em que não havia internet, não é? E que nós ouvíamos os discos, vezes sem conta, e percebíamos os discos todos. Quer dizer, isto foi uma adaptação, que tem sido difícil, não tem sido fácil, toda esta adaptação das redes sociais, da forma das pessoas consumirem música de forma tão imediata, sinceramente não é fácil. Eu continuo a fazer os álbuns um bocadinho por teimosia, porque para mim são como livros, retratam um período da minha vida e é importante ter este registro em disco, físico. Agora, temos noção que as pessoas ouvem os singles e muito provavelmente guardam um tema ou dois e não ouvem o disco todo. Portanto, a nossa adaptação aos tempos é lançamos um álbum, que é o que nós queremos, para os fãs que também querem ter o disco e que gostam de ouvir o disco de fio a pavio, e depois vamos lançando vídeos dos singles. Pronto, até agora já lancei 4 vídeos, 4 singles, e vou continuar a lançar durante este ano singles, vídeos, retirados deste álbum. Exato. Para as pessoas conseguirem ter acesso, porque temos noção que hoje em dia, se não fizermos videoclipe, se não fizermos um bocadinho de promoção, Ele não surge. Eles não têm tempo, as pessoas não têm espaço. Esse é um dos problemas da nossa sociedade, não só na música, mas em tudo. É a falta de espaço mental. As pessoas são bombardeadas com demasiada informação e mesmo que queiram, muitas vezes não têm acesso. Temos que estar sempre no meio desta luta a tentar divulgar. Portanto, pronto, eu quando crio tenho que fazer esse esforço, como toda a gente que faz música da alma, música militante, que é o que eu faço. Temos que nos fechar, temos que nos isolar e acreditar no que estamos a fazer, independentemente do resultado que venha daí, se vai ter muito sucesso, se vai ter pouco sucesso, se as pessoas vão ouvir o disco todo ou não. Temos que fazer a nossa parte e sentir-nos bem com a nossa consciência e aceitar aquilo que vier. Vladi goza, enfim, há dias usava também este termo, de que é uma pessoa que, nos seus concertos, cria facilmente empatia com o seu público. Enfim, sim, temos a falar de distância de que este disco também está quentinho. Saiu de forno há dois meses e pouco. Mas sim, já foi sentindo, da parte de quem está a ouvir, quais são os temas que efetivamente mais cativam o público e aqueles em que já percebeu que doravante não pode deixar de cantar nos seus concertos? Sim, sim. Nós, pronto, no geral, a verdade é que este disco está muito positivo. É um disco muito alegre. Então, nós estamos a apresentar o disco. Já fizemos duas apresentações ao vivo com a banda toda. Epá, e é muito alegre. Quer dizer, já sabemos uma ou duas que, sim senhor, que são hits que vão ficar para sempre. Mas, no geral, as canções estão muito, muito positivas. E depois, nos concertos, há sempre aqueles singles que eu tenho que tocar dos álbuns anteriores, que eu sei que as pessoas vão aos concertos para as ouvir também. Portanto, neste momento, diz como é novo, olha, são todos obrigatórios. E o feedback tem sido muito bom, muito bom. Não é? Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. My sweet Natty G, sweet Natty G, the one and only, the one and only, my steady. I love you forever, I love you forever, yeah. I love you forever. I go till the end. With you I go till the end. And I will stay after the end. My soul is flying. My eyes are shining. My heart is beating so strong. Yes, for you. I love you forever, yes. I love you forever. I love you forever. I love you. Yes, I love you. Fight Babylon. Aqui em Oliveira do Hospital, portanto, frio quanto baste, portanto, aqui junto à Serra da Estrela, mas também vamos aqui para uma sala com pessoas sentadas. Enfim, abrimos a Casa da Cultura, cento e poucos lugares, e chamamos o Fred Locks para um concerto. E chega-se lá e encontra-se com as pessoas sentadas à espera do seu concerto. De algum modo, este disco é passível de um, como é dizer, um circuito de inverno, quase um unplugged. Sem dúvida. Sim, por exemplo, eu nas FNACs, eu tenho feito a apresentação do álbum na FNAC, uhum, e aí levo mesmo o formato mais reduzido, que sou eu sozinho com uma guitarra acústica. E eu toco os temas. O que faço é, eu moldo o espetáculo ao espetáculo, uhum, ao recinto em si, àquilo que queremos apresentar. e eu tenho diversos formatos. Portanto, por vezes toco sozinho com uma guitarra, quando, por exemplo, nas FNACs é propício a isso, eu explico as canções e tudo, quer dizer, é para estar perto das pessoas, explicar o que é que estou a falar das canções, uma coisa mais íntima e depois no fim, autógrafos, fotos com as pessoas. Mas pronto, muitas vezes faço em duo, só eu e um baixo, às vezes faço em trio, às vezes faço em quarteto, portanto temos muitos formatos. Até à banda toda, que somos nove, não é? Pronto, e portanto nós adaptamos nós não fechamos a espaço nenhum, portanto o nosso objetivo é chegar ao máximo de pessoas possível. Claro que temos que ter as condições necessárias de som. Claro. Sim, é preciso ver, muitas vezes a adaptação não é só por via do gosto musical fazer algo diferente, é também por questões orçamentais, não é? Muitas vezes é difícil levar um espetáculo com nove pessoas a todo lado. Exatamente, é. Nós tentamos moldar de forma a ser bom para todos e que seja possível. Portanto, não fechamos a porta a ninguém e entramos em acordo, quer dizer, mas há salas que não se justificam, uhum. Mesmo às vezes com orçamentos e tudo, não se justifica levar a banda toda. E pronto, a minha banda também, a verdade é que são todos profissionais e temos sempre um budget que temos que assegurar. Uhum. Pronto. My good sister, if you are aquilo que se diz também é que cada vez mais a venda dos discos, e enfim, há pouco disse que gosta de insistir com eles porque quer datar, não é? É um cartão de visita que tem ali para mostrar que a venda dos discos acontece muito por via do final dos concertos, que é aí que se vende, mais de proveito nas lojas. Tem essa percepção também, não? Certo. É verdade, nós hoje em dia temos não só os CDs, mas temos merchandises, t-shirts, camisolas, e é um encaminho muito importante para o projeto, quer dizer, porque isto, tudo isto requer muito investimento, os videoclipes, os ensaios, o material, e o merchandise é uma coisa que nos ajuda bastante. Sim, uma coisa que eu não tinha muito desenvolvido e que este ano é que de facto desenvolvi. E que vou ter sempre em todos os concertos um expositor, em que as pessoas podem comprar os CDs mais baratos e estão a comprar-nos diretamente e ajudam-nos, e as t-shirts mesmo e as camisolas. Claro, é o lado menos romântico, não é? Mas que é percebido que é preciso haver aquilo com que se põe os melões na mesa, não é? Portanto, que é efetivamente a componente financeira para permitir também criar. E esse criar de videoclipes e isso tudo não é propriamente barato, não é? Temos de ter essa noção. Não, é mesmo assim, tenho a sorte, pronto, de ter pessoas que me ajudam, de amigos que me ajudam, mas é tudo custos, quer dizer, eu sou muito romântico com a música, obviamente, de sempre, né, de onde eu venho e aquilo que eu transmito, mas de facto chega a um ponto que é impraticável. Ou as pessoas são ricas e têm dinheiro que vem dos pais ou isso, ou então se querem ser independentes, tem que pensar um bocadinho na parte monetária, porque é impossível. Eu quero ter músicos bons, eu quero ter um selo de garantia. Claro, quando as pessoas vão ver um concerto meu, ter a certeza que estão a ver um espetáculo de qualidade, e para isso é preciso músicos de qualidade, e eles têm que viver, têm filhos e casa. Eu também tenho 3 filhos, além disso tudo, é? A propósito, estamos a falar de uma pessoa que entrou recentemente, tem 41 anos, entrou nos anos 40, portanto eu tenho mais 5, e a pergunta que vai por aqui também é: a carreira internacional, de algum modo, está refriada, principalmente por essas questões também monetárias, não é? E o facto de ter outro tipo de responsabilidades, ou este disco, este Overstand, está aberta a porta, escancarada, digamos assim, para fazer mais turnê internacional? Sim, a verdade é que neste dia que estamos a falar, eu tenho uma vida completamente nova do que tive há um ano atrás. Eu mudei de vida há um ano e neste momento só estou a fazer música. Então estamos à procura e já temos 2 representantes lá fora, um na Holanda e outro em Espanha, mas estamos atrás de tudo, Estados Unidos, América Latina, todo o mundo. Finalmente eu tenho espaço para corresponder ao mercado internacional e entrar nesse meio. Pronto, eu tenho tido bastante feedback em termos dos mídia lá fora, inclusive, pronto, fui capa de revista da IRI, que é a maior revista de reggae americana, mas em termos de concertos, de agenciamento, de edição dos discos, nunca tive, devido ao trabalho que eu tinha. Porque eu, até há um ano atrás, eu trabalhava no trabalho normal, das 9 às 6, e com os filhos e com o trabalho, que era, pronto, esse trabalho é que me permitia a sobrevivência e investir na música, aquilo que fui fazendo, e agora dá um ano para cá, é só música. Portanto, eu também perdi muitas oportunidades que tive de ir para fora no passado, devido ao trabalho que tinha, e finalmente, agora, com 41 anos, é que vou poder fazer só música e abraçar, de facto, em termos de tempo, abraçar tudo o que é internacional também. Enfim, se nos permite a piada, também passou a ter um treinador holandês, não é? Em Alvalade, não é? Daí a ligação à Holanda. I'm moving to Zion. Foi um prazer falar consigo. Posso ter estado bastante de tudo aquilo que foi fazendo ao longo do tempo que não fomos falando. Espero que não venhamos a estar mais 8 anos sem falar. Vamos estar atentos ao que vai fazendo e, claro, vamos batendo à porta, e, se possível, por via de concertos. Gostaríamos muito de ter aqui junto a nós. Oh, obrigadíssimo, é um prazer muito grande. Muito obrigado. E estamos juntos. E obrigado pelo trabalho que fazem. E obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Obrigado, nós. The past is history, the future is a mystery. The present is a gift, that's why we call present. What is it? The past is history, the future is a mystery. The present is a gift, that's why we call present. No stress, I'm gonna be free again. I dance again and again. Is a gift. stress, I'm gonna be free again. I dance again and again and again, no stress. If you are really good woman, let's dance again and again and again. Let's shout against all hypocrisy, let's shout against all the poverty, let's shout for the right to be free, let's shout for love and unity. No fears, no tears, no worries in a dance. No matter what your race, no matter what your sex, what I want for you is what I want for me. Freedom is a must and in love I trust. Oppression, rejection, I'm monk and stain. One race, one love, one unity. Come on and dance and fight to be free. Come on, come on, dance. The past is history, the future is a mystery. The present is a gift, that's why it's called present. The past is history, the future is a mystery, yeah. The present is a gift, that's why we called present.